Então, uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Inicialmente, agradecemos muito a Deus a bênção da vida e a bênção de estarmos hoje aqui reunidos e podemos usufruir de um grande dom que o Espírito tem, que é a liberdade. Nós temos liberdade de ir e vir, temos liberdade de consciência e podemos tranquilamente hoje estar reunidos em nome de Jesus, sem preocupações, como tantos irmãos nossos têm no mundo. E para que possamos aí atender o pedido do nosso amigo Edson, eu sou professor, trabalho com adolescentes, professor de biologia, trabalho na rede privada e na rede pública, e trabalho já no Espiritismo há alguns anos, desde a minha juventude. Comecei em mocidade, a gente vai se envolvendo com tudo da Casa Espírita, conheço um pouquinho de cada atividade, e sei que tenho muito a aprender ainda. Estou mais diretamente ligado a um centro chamado Casa da Prece Chico Xavier, uma casa que ela é nova ainda, tem aproximadamente 2 anos, vai completar 2 anos esse ano, e temos um trabalho muito bonito lá, como aquele que encontramos em todas as casas espíritas que nós vamos. Lá nós temos aquela atividade de assistência às pessoas carentes materialmente, temos um almoço que todo domingo é fornecido àquelas pessoas que procuram assistência material da casa. Ao final do ano temos as distribuições de cestas de Natal. E temos o atendimento também, ainda inicial, a moradores de rua que vêm se alimentar aos domingos na casa com a gente lá. Temos as atividades doutrinárias, como reuniões de estudo. Temos um tratamento espiritual que ocorre lá 1 vez por mês. O médium de Catanduva vem até São Paulo e lá ele incorpora o espírito que faz o tratamento magnético e prescreve o tratamento fitoterápico baseado em chás que também são preparados a partir de receitas espirituais. São preparados em Goiatuba, em Goiás, e eles são distribuídos gratuitamente lá. É uma casa nova, mas tem uma equipe já bem engajada, com muitos trabalhadores. Nós estamos colaborando lá nessas atividades. Mas não poderia deixar de dizer que a gente acaba participando, mesmo que seja de maneira bem reduzida, de outras casas também, porque a gente cria um vínculo tão grande com as pessoas e devido à frequência com que nós vamos lá, a gente acaba tendo laços também estreitos. Então, temos o Nabem, que também fica aqui na Vila Mariana, temos o LEAD, que fica lá na cidade de Ademar, o SECAP, Seara do Mestre, e a gente vai criando um pouco de vínculo em cada casa, e de uma certa forma a gente participa um pouquinho de cada um desses lugares que a gente passa. E se Deus quiser, passaremos também, se tivermos novas oportunidades, a pertencer a essa equipe aqui. Porque no fundo, a espiritualidade ela trabalha numa grande coletividade. Às vezes as divisões que a gente vê aqui na Terra, é mais por questões práticas, porque a gente precisa de um foco, né? Para estar ali concentrando as nossas forças. Mas esses espíritos superiores que acompanham aqui o movimento espírita no Brasil, eles atuam de uma forma tão intensa que a gente percebe a presença deles em cada lugar que vai. Cada casa, quando cita o nome de Bezerra de Menezes, quando fala esse nome desses vultos que nós temos no Espiritismo, nós sentimos ali claramente que eles estão ligados nessas casas, né? Então nós nos sentimos no fundo, embora transitando em tantos lugares diferentes, nós nos sentimos parte de um grande trabalho que é aquilo que vai trazer uma grande renovação para o planeta. E se Deus quiser, no futuro, nós vamos ver esse país com grandes transformações. Afinal de contas, essa é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Daqui tem que irradiar muita coisa boa ainda para o mundo e nós ainda não fizemos tudo isso que a espiritualidade superior vem nos avisando. Por mais que nós trabalhemos pela divulgação do Espiritismo, por mais que nós trabalhemos na Casa Espírita, nós sempre estaremos em falta com esse grande compromisso. E a espiritualidade tem dito em vários lugares que a gente vem passando, a gente vê as mesmas notícias, que muitos espíritos de muito boa vontade, grandes trabalhadores do Cristo, estão se preparando para encarnar, outros estão crianças, outros já estão atingindo aí a puberdade, logo, logo estarão aí como adultos, trabalhando intensamente pela renovação do nosso mundo, como sempre fizeram. É que precisa passar um tempo na história para a gente poder, revendo os grandes personagens da história, identificar, olha, aquela pessoa trouxe uma contribuição importante. E que nós possamos estar preparados então para contribuir com tudo isso. Nossa proposta dessa noite é abordarmos aí algumas reflexões sobre essas grandes expectativas que nós temos em relação a um ano novo. Nós estamos no começo ainda do ano, né? Dia 22 de janeiro, quase um mês já desse ano se passou, mas ainda está meio no começo, porque nós não estamos ainda naquele clima de rotina de um ano, de realizações, né? Muitos ainda em férias, muitos ainda planejando muitas coisas para o novo ano, e ainda nessa altura do ano é comum a gente pensar, a gente planejar como será o nosso ano. Naquele momento da virada do ano, é muito comum as pessoas fazerem os seus votos de um novo ano cheio de realizações, não é assim? De um ano repleto de conquistas. É muito comum as pessoas estabelecerem metas, né? Estabelecerem objetivos a alcançar nesse novo ano. É muito comum isso. E muitas pessoas fazem isso com uma grande vontade de acertar. E muitas pessoas fazem também porque é como uma tradição, um costume, pelo menos o nosso país, o nosso ambiente cultural, parece que é uma coisa muito comum. As pessoas até expressam isso no seu desejo, um bom ano, boas realizações, com bons projetos. E olha, é isso mesmo que nós temos que fazer. Tudo começa sempre do desejo. Qualquer coisa que nós pensarmos na nossa vida, pode ter certeza, elas um dia aconteceram para nós porque algo inicialmente aconteceu, o desejo nosso ou de alguém que favoreceu aquele acontecimento. Tudo começa da vontade do homem. Por isso que Leon Denis, ao estudar a condição humana, relacionou entre as potências da alma a vontade. Querer, desejar, é uma força poderosa que nós temos ao nosso favor. Então nós vamos considerar que esses projetos para o novo ano, eles são bons, eles são positivos, embora nós possamos também, muitas vezes, não realizá-los, e até às vezes um pouco por culpa de nós mesmos. Tínhamos uma boa intenção no início, mas algo nos faltou para que aquilo pudesse alcançar. Mas antes de a gente refletir um pouco melhor nesses projetos para o novo ano, antes de a gente aprofundar a reflexão sobre isso, vamos lembrar de algumas cenas que nós vivemos há menos de um mês, né? Hoje é dia 22, há quase um mês atrás, qual era o clima que nós vivíamos em sociedade? Era todo aquele clima natalino, não é? Uma expectativa muito grande que as pessoas têm, porque muitos comemoram o Natal, muitos celebram essa data. Há pessoas que dizem que isso não seria necessário, que isso é algo inútil para o espírito. Mas se a gente pensar em termos de condicionamento cultural, as coisas têm uma razão de ser. E nós, como espíritos em evolução, nós temos que aprender a utilizar o contexto cultural de uma época. O Natal é uma data convencionada, porque ninguém tem certeza do dia que Jesus nasceu. Parece que a espiritualidade superior nunca se preocupou em vir dizer para a gente, para os espíritas, olha, o dia exato do nascimento de Jesus foi tal. Pelo menos que eu tenha conhecimento desses grandes espíritos através de grandes médiuns, nenhum deu essa indicação ainda para nós. Nós temos muitos estudiosos aí do campo, até fora do espiritismo, que dizem que não há como ter precisão da data do nascimento de Jesus. Essa data do dia 25 de dezembro foi uma convenção, né? Foi um combinado, vamos dizer assim, entre os líderes da igreja cristã que queriam fazer oposição a uma festividade pagã que era muito comum entre os romanos no final de dezembro, que era o culto ao nascimento de uma divindade que os romanos cultuavam antes do cristianismo. E eles querendo fazer frente a essa disputa que existia, implantar uma mentalidade de cristãos num povo que ainda conservava tradições de outras crenças. Então como fazer? Aí estabeleceram essa data do dia 25 de dezembro. Há outros estudiosos que vão apontar outras razões para isso. E por aí vai. Se a gente fosse entrar nessa discussão, a gente poderia passar umas duas horas abordando essa temática. Mas não é a nossa proposta hoje. De qualquer forma, no mundo ocidental, no mundo cristão, que recebe essa tradição do cristianismo europeu, nós temos o dia 25 de dezembro como a data em que celebramos o nascimento de Jesus. Os espíritas, em sua maioria, aceitam muitas vezes essa data e comemoram em família mantendo essa tradição. Há pessoas que consideram que isso é um resquício do catolicismo. Pessoalmente, eu não vejo problemas em nós mantermos coisas importantes, porque todas as tradições religiosas, elas têm um sentido espiritual também. Não haveria inconveniente se nós não caíssemos num grande equívoco que há em relação a essa data. A gente acreditar que ela é uma data para feitos materiais. A gente acreditar que essa data é necessária, a ceia mais maior, mais abundante que nós pudermos produzir, nós precisamos ter uma roupa a melhor que nós pudermos comprar, nós temos que necessariamente trocar presentes. Se isso está dentro das nossas condições socioeconômicas, não há problema, porque também é uma forma até de nós administrarmos e determinarmos qual época do ano nós podemos despender maior quantidade de recurso financeiro. O grande problema de tudo não é o ato exterior em si, mas é o significado que nós damos a eles, do quanto nós tiramos do sentido verdadeiramente espiritual do Natal. Então, quando a gente se preocupa demais com as coisas exteriores e esquece o sentido mais profundo que ele tem, servir de lembrança de que é o nascimento do grande Espírito que veio ao mundo, Jesus, nosso grande mestre, o grande médico das nossas almas. É quando a gente esquece isso e se preocupa demais com o exterior que ele passa a ser efetivamente problema. Mas quando a gente lembra de que o Natal é o nascimento de Jesus realmente e que é uma grande oportunidade de a gente fazer chegar as outras pessoas que muitas vezes não tem tantas informações como nós temos, que não tem muitas vezes práticas como nós temos, como, por exemplo, fazer uma prece nessa reunião familiar, é uma forma também de fazermos chegar a essas pessoas. O problema é que quando a gente se preocupa demais com a data, com as coisas exteriores, e perde o seu sentido espiritual, aquilo fica realmente vazio espiritualmente. Então, há poucos dias, nós tínhamos as músicas natalinas, Papai Noel, votos de Feliz Natal, ceia natalina, troca de presentes, mas algumas pessoas lembrando do significado real, que é o nascimento de Jesus. Esse ser que é tão importante para a humanidade, que até hoje ele está impactando na vida de nós, seres humanos. Até hoje ele está aqui presente, porque os seus ideais inspiraram espíritos superiores a virem estabelecer na Terra uma renovação a partir do século XIX. E até hoje eles nos inspiram. É a inspiração de Jesus, esta casa e tantas casas espíritas, e tantos templos cristãos, autenticamente cristãos, são inspirados pelos ensinamentos de Jesus. E quanta fraternidade existe no mundo, inspirada por Jesus. Para se ter uma ideia, até o tempo de Jesus, ninguém, nenhum campo, nem na filosofia, nem na religião, na época ainda não existia a ciência como conhecemos hoje, mas nenhum dos campos dos saberes humanos, ninguém declarou publicamente, de maneira enfática e convincente, que todos os homens são iguais perante Deus. Ninguém. Se existisse alguém até o seu tempo que conservasse essas ideias de igualdade do homem e da mulher perante Deus, do homem e da mulher de qualquer raça, de qualquer país, de qualquer etnia, não fazia isso publicamente. Jesus é a primeira pessoa a publicamente defender essas ideias, de que para Deus não há diferença entre as pessoas. Ele é o primeiro grande religioso da história da humanidade que faz isso. Depois dele, passam-se séculos até aparecer pessoas que publicamente defendem a igualdade entre as pessoas perante Deus, perante as leis divinas. Vão se passar quase 2000 anos para que a humanidade chegasse e realmente chegássemos hoje a essa conclusão. Sociólogos e tantos outros estudiosos do comportamento humano, tantas pessoas dedicadas a compreender o ser humano, dizendo: todas as pessoas são iguais em direito. Jesus é a primeira pessoa a vivenciar isso. Todas as distorções e todas as formas de discriminação que estiveram associadas à história do cristianismo não se devem a Jesus nem aos seus seguidores diretos. Foram outras pessoas que interpretaram mal e corromperam o seu ensinamento, que criaram e manipularam as informações para criar qualquer tipo de discriminação em relação à mulher, em relação à criança, em relação a pessoas de outros povos, porque para Jesus as pessoas eram todas iguais. Então, por isso que Jesus, ele é tão importante como marco na história da humanidade. Nós, graças a Deus, já sabemos isso, não é? Para nós não é novidade saber isso. Muitas pessoas consideram que os maiores feitos de Jesus foram os grandes milagres que ele produziu. Que para nós, no Espiritismo, não chamamos de milagres. São, na verdade, o quê? Um conhecimento que ele tinha de leis que ainda hoje o homem não tem. Que ainda hoje o homem está custando a entender a realidade que está por trás daqueles fenômenos que para muitos são considerados ilusórios, são considerados fantasiosos. Mas que Jesus já dominava o conhecimento do seu tempo. Realmente foi um feito extraordinário caminhar sobre as águas, manipulando os fluidos que lhe davam sustentação. Porém, esse não foi o feito maior de Jesus. O feito maior deles foi mostrar às pessoas o sentimento fraterno que deve existir entre cada ser humano, entre essa grande família que é a humanidade. Então Jesus é esse grande marco da humanidade por isso. Então, no Natal, não podemos esquecer que ele veio inaugurar uma nova era para a humanidade. A era da fraternidade, do entendimento entre as pessoas. E o Natal já parece algo distante neste começo de ano. Mas talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa, o que precisamos para tornar este ano novo um ano diferente. Será que é fruto do acaso? Será que foi apenas por uma imposição ideológica que levaram a estabelecer o começo do ano na civilização cristã, logo após o nascimento de Jesus? Muitos historiadores vão dizer que foi isso. Foi o poder que aqueles que compartilhavam a crença, compartilhavam a fé em Jesus, que levaram a estabelecer esse calendário. Mas será que não há uma causa, talvez um pouco mais oculta, que explique isso? Por que o Natal antecede o começo de um novo ano? Nós vamos guardar um pouco essa ideia para refletirmos logo mais sobre ela, a partir de algumas considerações que nós vamos ainda fazer. Então, se considerarmos que talvez compreendêssemos bem o significado da vinda de Jesus e o que tem a ver com a nossa vida pessoal, talvez tenhamos condições melhor de planejar melhor o nosso ano, de estabelecer metas que realmente possamos atingir e que realmente vamos considerar lá no final do ano que tivemos êxito, porque passamos a considerar algo que talvez até então não tínhamos considerado. Então, é muito comum nessa época do ano essa grande pressão sobre a nossa vontade, sobre o nosso desejo. São os votos de faça, sonhe, aconteça, viva, planeje, realize muito nesse novo período de vida, que podemos considerar como um grande presente. Há pessoas que dizem que essa divisão do tempo, ela é uma abstração que o homem criou para poder conduzir a sua vida. Talvez um dia, quando nos tornarmos espíritos puros, estaremos totalmente desvinculados desse condicionamento de dividirmos o tempo por esses ciclos que nós temos hoje, como dia, semana, mês, ano. De qualquer forma, hoje para nós, essa divisão é muito útil. Porque quando a gente tem um tempo determinado, nós conseguimos realmente nos planejar, conseguimos realmente programar muitas ações. Qualquer pessoa que trabalha com planejamento sabe o quanto é importante as datas, o quanto é importante essa divisão do tempo, porque ela permite a gente mensurar o que nós podemos ou não realizar, em quanto tempo e o que será necessário para aquilo. Se nós não tivéssemos, nessa condição espiritual que nós estamos hoje, se nós não tivéssemos o tempo delimitado, nós teríamos grandes dificuldades em realizações. Basta ver quando nós temos um período muito longo, nós temos o tempo livre como nós quisermos. Como nós muitas vezes nos atrapalhamos com a condução das nossas tarefas, quando não conseguimos determinar tempo para elas. Observe, quando nós temos um tempo livre, indefinido, parece que nunca é ocasião para fazer nada. Então nós ainda que estamos aprendendo a disciplinar a vontade, ainda necessitamos das delimitações de tempo como nós temos aqui. Esses prazos de vida que nós temos, baseados aí no ciclo do planeta em torno do Sol e da Terra em torno dela mesma, é extremamente importante para nós. Então temos que aprender a usar isso a nosso favor, em favor da nossa evolução espiritual. E expectativas, promessas, desejos e planos no começo de um novo ano. Qual é o valor de tudo isso? Como já vimos, deve ter um valor sim na nossa vida. Mas qual é? O como a gente realmente aproveitar isso? Porque existem pessoas que às vezes relatam, né, que fazem e já fizeram durante sua vida, por muito tempo, muitos planos e nunca conseguiram realizar muitas coisas. E as pessoas às vezes até se decepcionam com isso. Não adianta planejar, porque minha vida é uma sucessão de acontecimentos fora de controle. Existem pessoas que nos dizem isso, que durante muito tempo tentaram controlar a vida, mas não conseguiram, porque eram tantos eventos fora do controle, que desistiram desses projetos. Mas, como já disse, tem um valor isso. É importante para nós essa situação, mas vamos ver quais são os requisitos para a gente conseguir tornar bom para nós esse ato de sonhar, de desejar e de planejar uma realização. Vamos ver aqui. Desejar, planejar e conseguir requerem uma condição a mais. Então nós primeiro precisamos desejar algo, temos que planejar como chegar naquilo até conseguirmos aquilo que nós desejamos. Mas qual é a condição que isso requer, né? Nós vamos ver com a sábia mentora Joana de Ângeles que quando se deseja realmente fazer algo, estabelece horário e define-se ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consuma o programa estabelecido. Então, aqui nós começamos a entender por que, que as datas são tão importantes para nós. Elas são muito importantes porque nós necessitamos, para conseguir algo, dizer quando nós vamos começar a nossa realização para conseguir aquilo. Quando eu deixo algo vago para mim, eu conquistarei tal coisa, eu farei tal coisa, eu coloco num plano do não realizado. Eu não determinando quando eu vou começar alguma coisa, eu não consigo realizá-la. Por quê? Deixar vago é uma mensagem para nós mesmos de que aquilo não tem prioridade na vida, de que aquilo que nós desejamos não precisa de maiores providências. É lógico que não é planejar assim, amanhã eu me torno rico, não é isso. É algo um pouco mais delicado. Dizer quando vamos fazer algo, determinar quando vamos começar, naturalmente exige que tracemos um plano para chegar aqui. E o determinar quando vamos conseguir é dizer quando vamos dar o primeiro passo em direção àquilo que nós pretendemos. E isso, gente, serve para qualquer conquista. Sejam as conquistas de ordem materiais, os planos que nós temos para a nossa vida financeira, para aquisição de um bem, serve também para as conquistas da alma. Após planejar, após desejar e planejar a conquista de algo, nós temos que marcar o momento que vamos dar o primeiro passo. Se eu deixo vago para mim, é algo que fica registrado como? Nunca. Porque quando é um dia? Quando é em algum momento? Alguém sabe precisar isso? Então, se eu não determino, eu não alcanço isso. Ela aprofunda mais sobre essa questão da vontade, do desejo nesse livro, Autodescobrimento e uma Busca Interior. E ela completou esse ensinamento dizendo, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Esse aqui é o segundo quesito, então, para a gente conseguir as coisas. Além de determinar quando nós vamos começar essa realização, quando vamos dar o primeiro passo, nós precisamos pensar seriamente naquilo que nós desejamos. Nós temos que realmente refletir muito sobre aquilo. Porque imagine se Deus, na sua misericórdia infinita, nos concedesse quaisquer desejos que nós temos. O ser humano é uma máquina de desejo. Ele deseja tudo o tempo todo. Imagine se ele nos concedesse todos os desejos efêmeros que nós temos ao longo de um dia. Imagine se ele nos concedesse todos os desejos de todos os dias da nossa vida. Por isso que qualquer desejo, qualquer vontade, não se concretiza na nossa vida. É necessário a gente realmente desejar algo intensamente. É necessário a gente pensar profundamente sobre aquilo que nós almejamos. É a forma que nós temos para realmente começar a conquista daquilo que nós desejamos. Então, nesses projetos do novo ano, nós precisamos, ao refletir sobre eles, nós precisamos realmente refletir profundamente, desejá-los realmente. Porque quando nós pensamos e aspiramos por mudanças, por coisas para o melhor, nós vamos irradiar essas energias saudáveis que vão contribuir para a nossa realização. Porque nós sabemos, pensamento é poder. O nosso pensamento tem a propriedade de se ligar ao pensamento de outros seres no universo. Ele tem a propriedade de atrair espíritos que vão se afinar com aquela onda de pensamento. Por isso que o nosso pensamento, em torno de um desejo, em torno de algo que nós realmente queremos, ele deve ser intenso. Ele deve ser realmente algo contínuo, para que a gente possa irradiá-lo e atrair a atenção daqueles seres, de espíritos que vão nos ajudar nessa conquista. Só que eles vão nos ajudar no que exatamente? Espíritos bons irão nos ajudar nas conquistas das boas coisas para a nossa evolução espiritual. É aí que começa, então, a gente entender que tipo de planos nós devemos ter para o novo ano, que tipo de realizações nós devemos almejar. É porque é da escolha que nós fizermos, da realização que nós pretendemos, é que nós teremos um auxílio efetivo. E existe uma outra ordem de desejo, que nós também vamos encontrar seres que vão contribuir para que eles aconteçam, que são os nossos desejos de natureza inferior. Pense intensamente em qualquer atividade, em qualquer situação desequilibrante, e nós teremos espíritos nos auxiliando a nos envolver com essas situações. É isso que ela nos diz, então, desse poder do pensamento. E ela nos dá a segunda indicação, então, de como nós vamos conseguir os nossos objetivos. Ela vai, então, nos dizer que, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Isso daqui é a síntese de todos os livros de autoajuda que você pode encontrar. Aqui é a grande força que o ser humano tem para a realização. É ele se esforçar em direção àquilo que ele quer e aquilo que realmente é importante para ele. Aquilo que realmente vai atender às suas necessidades, aquilo que está dentro das suas necessidades reais de espírito. Muitas pessoas não têm boas realizações, não conquistam coisas significativas na vida, porque faltam os contínuos esforços. As pessoas pensam que desejaram, porque trabalharam um pouco naquela direção, elas já vão conquistar êxito ali. E muitas vezes nós precisamos insistir mais e mais para conseguir aquilo. Isso é válido, gente, para qualquer realização. Sejam as nossas conquistas materiais, sejam as nossas conquistas de natureza espiritual, se nós não trabalharmos dedicadamente naquele objetivo selecionado como importante, como necessário à nossa vida, nós não conquistamos. Sem o nosso esforço, coisas podem até acontecer inesperadamente, mas elas não significam realizações nossas. Elas significam condições que nos são oferecidas, já que ainda não atuamos com a nossa força de vontade na condução da nossa vida. Por isso que para muitas pessoas, e as pessoas às vezes até dizem justamente, que para alguns tudo é favorecido e para outros não. Esses indivíduos que têm tudo favorecido, talvez eles não sejam privilegiados. Sejam criaturas que ainda não estão em condições de exercer o seu potencial de força de vontade, de conquista, de realização. São seres que ainda precisam ser conduzidos em sua evolução. Enquanto que outros, que conquistam tudo a duras penas, à custa de muito esforço, são, na verdade, espíritos que estão em curso intensivo de aprimoramento da sua força de vontade. Por isso que quando a vida nos desafia em realizações um pouco mais difíceis, não nos sintamos menos prestigiados pelas leis divinas, não nos sintamos desfavorecidos. Talvez ali nós estejamos no início de uma grande transformação de nós mesmos. Por isso que temer os desafios ou amaldiçoá-los é sempre a pior forma de enfrentá-los. É muitas vezes recusar as grandes oportunidades de crescimento espiritual. As pessoas que já atravessaram grandes lutas e se sentiram fortalecidas após vencerem essas grandes lutas, são testemunhas disso. E nós mesmos, talvez em nossas vidas, já tenhamos no nosso histórico essas conquistas, vencido grandes batalhas da vida, que às vezes a gente nem percebe que passaram, mas porque não fraquejamos na fé. Então nós temos esses exemplos que atestam isso que a sábia mentora nos diz, que os contínuos esforços criam esses novos condicionamentos que levam a isso. Sabe por quê? De tanto insistirmos numa direção, nós nos sentimos fortalecidos, porque cada passo dado nos dá força, nos dá mais confiança para prosseguir. Mas vamos ver então as condições e como nós podemos tornar esse ato de planejar e desejar coisas em nossas vidas como algo mais eficiente, como tornar isso mais significativo. Olha, então nós já vimos que o que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro de um limite do possível. Então, ao planejar um novo ano, ao desejar algo na minha vida, eu não posso só selecionar coisas muito grandiosas. Não posso só ter objetivos muito grandiosos, por quê? Nós sabemos o quanto é difícil alcançar uma meta muito grande. Então eu tenho que selecionar aquilo que está dentro do possível. Quer dizer que eu vou parar de sonhar? Não. Porque o sonho é fundamental. Diz uma canção que sonhar alimenta o tempo acordado de viver. E é fundamental termos sonhos, termos grandes desejos, mas temos que ter também projetos de vida que estejam dentro do possível, dentro do nosso contexto social, cultural, econômico, familiar. Temos que ter objetivos que sejam alcançáveis, porque se é algo que está nas minhas possibilidades, eu consigo alcançar. Eu conseguindo alcançar, eu me sinto fortalecido para realizar novas conquistas. Por isso que eu não posso só ter planos vagos e grandiosos. Antes de sonhar em ficar muito rico, eu tenho que sonhar em ser uma pessoa capaz, produtiva, um bom profissional, um bom administrador. Porque é aí que eu estarei em condições de, talvez, alcançar esse sonho maior. Antes de eu querer ser uma expressão na casa espírita, eu tenho que ser aquele bom trabalhador, aquele fiel trabalhador que cumpre os horários, que aceita as tarefas mais humildes, porque são essas realizações que nos dão a força para conquistar as próximas realizações. Sonhar então, ou estabelecer metas dentro também do limite do possível, é fundamental, porque dessas conquistas vem a força para novas realizações. Outra informação importante: talvez esse possível que nós já podemos alcançar já nos baste para a nossa satisfação. É fundamental nas nossas conquistas a gente ter satisfação com elas. É fundamental a gente saber avaliar que já temos bons resultados na vida. A gente teve por muito tempo um discurso no meio espírita de que nós éramos sempre muito inferiores, muito imperfeitos. Mas veja, nós também temos, embora muito pequenas, qualidades boas. Nós também temos algumas conquistas boas também. Nós não somos apenas seres muito inferiores, muito imperfeitos, muito necessitados. Nós temos, talvez, ainda pouco, mas já temos realizações. Talvez se a gente começasse a avaliar melhor as condições boas que nós temos nas nossas vidas, avaliar que talvez nós já temos tudo que é fundamental para uma pessoa se sentir satisfeita, nós vamos já alcançar satisfação. E vamos ver que nós temos potencial para realizar muito mais. Então não podemos nunca menosprezar as conquistas que já temos. Nós temos que, na verdade, para exercer a humildade, não é desprezar todas as nossas qualidades, não é supervalorizar os nossos defeitos, mas nos situarmos realmente em que condição nós estamos. Porque se eu nego qualidades, como eu posso mobilizá-las para aprimorá-las? Então, humildade, na verdade, a gente se situar naquilo que realmente nós somos, e que é uma tarefa muito grande, muito desafiadora. E não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas no novo ano. Como vimos, nós temos que desejar, temos que atrair a atenção de bons espíritos com bons propósitos, porque é isso que eles identificam as pessoas, os bons propósitos que elas carregam dentro delas. O desejo de acertar, a vontade, a determinação, porque aí eles nos ajudam na escolha do melhor caminho para essas realizações. E temos que estabelecer objetivos alcançáveis, que já vimos são motivadores para nós, mas que têm que ser pertinentes a nós. Quando a gente planeja algo para ser conquistado, tem que ser algo que realmente tenha a ver com a nossa vida, que seja realmente importante para nós, no sentido mais profundo. Tem pessoas que planejam, por exemplo, no novo ano, muitas realizações, mas por quê? Há uma onda constante de ideias que nos são passadas, dos meios de comunicação para o consumo, de um estilo de vida que talvez não seja o nosso, de pressões do meio que nós vivemos, meio familiar, profissional, que são coisas que realmente nós não queremos, que realmente não tem a ver com as nossas necessidades profundas. Então, ao estabelecer um objetivo, por exemplo, material na vida, de comprar um bem, trocar um automóvel, eu não posso fazer isso porque há uma pressão no mercado para que eu troque o meu carro, por exemplo. Eu não posso estabelecer um objetivo porque outras pessoas desejam que eu faça aquilo. Da mesma forma, a minha família, se ela me cobre de exigências de consumo e eu me sinto na obrigação de atendê-los, eu não estou, na verdade, indo em conta dos meus objetivos de vida. Estou indo em conta dos objetivos de atender uma lei de mercado, uma pressão que existe para que a gente consuma, que vem muitas vezes dos nossos que não têm muita consciência desse processo todo que a gente vive. Então, ao estabelecer um objetivo para alcançar, eu tenho que ver se aquilo atende necessidades realmente minhas, se aquilo realmente tem a ver com o meu ser, naquilo que ele mais precisa. E aí talvez a gente vai ver que os projetos para o novo ano talvez não tenham que ser tão grandiosos. Talvez não tenhamos que fazer aquilo exatamente que todo mundo faz. Talvez o que a gente tem que fazer são outras coisas. E temos que pensar também que desejar aquilo que realmente importa as nossas necessidades mais profundas. É isso que eu acabei de falar então. Quando nós pensamos em necessidades mais profundas, nós que já somos esclarecidos pela mensagem dos Espíritos Superiores, nós sabemos o que são as nossas ou quais são as nossas necessidades mais profundas. Por isso que quando nós pensamos no novo ano, ao invés de a gente concentrar tanta força, tanto desejo, em tantas realizações efêmeras, passageiras na vida do homem, talvez se a gente procurasse centrar as nossas forças nas realizações da alma, nós conseguiríamos resultados melhores, até mesmo nas realizações materiais. E Jesus uma vez falou sobre isso. Numa certa ocasião, o mestre disse então: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. O que é buscar o reino dos céus? É buscar a nossa espiritualização, a nossa evolução espiritual, buscar o aprimoramento do nosso ser através do autoconhecimento e da autoeducação. Isso é buscar o reino dos céus, porque nós sabemos que ele se dá do nosso interior para o exterior. Quando eu estou harmonizado, quando eu estou pacificado com as leis divinas, em sintonia com as leis que regem o universo, que são as leis divinas, quando eu estou nessa busca de espiritualização, eu tenho mais clareza de pensamento, eu tenho meu campo mental aberto, a intuição de espíritos superiores que vão me dizer o meu caminho que eu devo seguir, que vão me dar as dicas para que eu faça as escolhas mais sábias. E é aí que eu começo a encontrar a harmonia na minha vida. Por isso que ao invés de fazer, às vezes, tantos projetos de conquistas materiais, se a gente buscasse conhecer a nós mesmos, nós encontraríamos maior lucidez para resolver as questões até da vida material. Perceber que as nossas conquistas talvez não precisam ser necessariamente aquelas de todo mundo, mas sim algo específico que tem a ver a nós, material ou não. Por isso que temos que ter essa atenção, então. Quando planejar as coisas que atendem às nossas necessidades mais profundas. Mais do que planejar, por exemplo, pôr em ordem as nossas contas de ano, é encontrar a causa em nós que leva ao desequilíbrio dessa coisa que é tão simples administrar a nossa vida financeira. É uma coisa matemática, não tem muita dificuldade. Mas o que nos leva, muitas vezes, ao desequilíbrio financeiro na nossa vida? O que nos leva muitas vezes ao desequilíbrio na saúde? A gente talvez traçando objetivos em torno dessas nossas necessidades profundas, que nos levam a criar problemas, que depois exigem de nós o estabelecimento de objetivos, de metas, para consertá-los, talvez nós consigamos resolver esses problemas de maneira não definitiva, mas uma maneira que nos enderece ao definitivo. Por isso que temos que pensar em necessidades mais profundas. Nós temos de Herculano Pires, no seu livro O Homem Novo, uma reflexão que ele faz sobre o ano novo, e que ele vai nos apontando essa idealização que nós temos que fazer para o novo ano. Ele disse assim então no seu livro: olha, cada novo ano que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Então nós que sabemos de vida espiritual, temos que planejar um novo ano pensando em nossa evolução espiritual, que também passa pela boa organização da nossa vida material, mas sempre com vistas à nossa evolução espiritual. E o nosso sábio amigo disse também: entremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Esse ano ele é muito promissor para todos nós. Para todos nós ele vai trazer grandes oportunidades, muitas delas de maneira oculta, pouco perceptível. É aquele nosso amigo que desafia a nossa paciência, é o nosso familiar que muitas vezes requer da gente maior compreensão, é a maior disciplina que nós vamos ter conosco, mas tudo isso são grandes oportunidades. Ao invés de a gente ficar imaginando que todos os impedimentos que vão ocorrer na vida são problemas, vamos imaginar como grandes oportunidades que vencemos a nós mesmos, nos conduzindo de uma maneira mais segura no enfrentamento desses desafios. E para que a gente possa saber, refletir, encontrar referências para esses planos para o nosso crescimento espiritual, vamos buscar inspiração no sábio Emmanuel, esse grande mentor da mediunidade de Chico Xavier, em uma mensagem chamada O Natal do Cristo, que se encontra no livro Antologia Mediúnica do Natal. Ele faz reflexões que nos inspiraram nesse tema da noite. E ele nos traz algumas indicações nessa mensagem que nos ajuda a estabelecermos um plano de crescimento espiritual para esse ano, que nos ajuda a darmos um bom direcionamento no nosso crescimento espiritual nesse ano. E nós vamos percebendo que muito daquilo que já foi falado pode ser aplicado também na nossa vida material, na nossa organização da vida material. Mas o fundamental é centrarmos as nossas forças no nosso crescimento espiritual. E ele então nos diz assim, eu recortei alguns trechos da mensagem, não vamos abordá-la toda, mas ele nos diz que, olha, a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Conforme a nossa atitude espiritual durante o Natal, assim aparece o ano novo na nossa vida. Entende por que não foi um acaso, então, essa determinação de data, o começo de um novo ano, próximo ao nascimento de Jesus? Porque deveria para nós, que confiamos em Jesus, que entendemos que a sua figura é extremamente importante para nós, caberia a nós refletir mais sobre o que os seus ensinamentos têm a dizer a nós e o quanto esses ensinamentos podem orientar a nossa vida. Aqui eu busquei a imagem dos Reis Magos para ilustrar essa parte, porque eles são um símbolo muito interessante. Ninguém tem certeza realmente se eles existiram. Existem estudiosos que dizem que eles foram uma figura enxertada depois na história do cristianismo para tornar grandiosa ou grandioso o nascimento de Jesus com a vinda deles. Mas eles têm um simbolismo poderoso. Eles representam pessoas poderosas, detentoras de bens materiais, de muita cultura, muito conhecimento, e que mobilizam tudo da sua vida na busca, no encontro daquele pequenino que era tão esperado, que já era anunciado pelas antigas profecias. Eles são o símbolo das pessoas que pegam tudo da sua vida e aplicam na sua busca espiritual. E é assim que nós temos que encarar o novo ano. Pegar tudo da nossa existência, tudo que nós já somos até agora, e mobilizar nesse trabalho de crescimento espiritual. Por isso que eles têm esse simbolismo e eles ilustram essa nossa passagem aqui. O quanto que nós temos, de fato, empenhado do que nós já realizamos até hoje, o nosso trabalho de evolução espiritual. Às vezes a gente tem uma grande cultura, a gente tem uma boa formação acadêmica, a gente tem um bom emprego, e a gente tem muitas facilidades decorrentes disso. E o que, que a gente utiliza dessas facilidades nessa atividade espiritual que nós muitas vezes bambeamos ao buscar, que muitas vezes damos passos incertos? Se aplicássemos mais do que nós somos, do que conquistamos, do que temos nessa realização espiritual, nós talvez tivéssemos mais resultados. A mesma questão em relação ao tempo. Às vezes a gente despende um monte de tempo em tantas atividades desnecessárias, até entediantes, mas a gente não se liberta dela. Quando poderia se dedicar a atividades mais gratificantes? Como, por exemplo, estarmos mais engajados nos estudos dentro da casa espírita, estarmos mais envolvidos num processo de auto-educação, de autoconhecimento, lendo mais. A gente tem um patrimônio imenso que é o tempo, e muitas vezes não mobilizamos ele para as nossas realizações espirituais. E por aí vai. Quantas habilidades nós temos que nós poderemos estar empregando dentro da casa espírita, ou em outros meios até, que não necessariamente a casa espírita, mas que poderíamos estar contribuindo muito para o nosso próprio crescimento. São os talentos que Jesus se referiu na palavra. Muitas vezes preferimos guardá-los, ocultá-los, e não colocá-los em movimento. E nós temos que pensar muito nisso, refletir muito, e dedicar o melhor de nós nessa busca espiritual. Temos que refletir também que um ano novo é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, edificando atitudes menos felizes. Nós temos que pensar realmente que, embora tenhamos já algumas conquistas, também temos muito a arrumar na nossa vida, vamos dizer assim. Temos muitas fraquezas, muitas imperfeições, e nós temos que talvez pegar esse ano para dar a decisão para algumas delas. Realmente atacar ali com toda a nossa força de vontade na reorientação dos nossos passos na Terra, na mudança de comportamentos. Um, por exemplo, que é muito comum nos nossos dias, é o de falar mal das pessoas. É muito comum a gente falar mal e acusar as pessoas o tempo todo, apontando o dedo para as pessoas o tempo todo. Não necessariamente apontando o dedo físico, mas o tempo todo a gente está falando de alguém, criticando, censurando. Muitas vezes é até necessário fazer essa avaliação, mas nos falta muitas vezes a caridade ao exercer esse ato de avaliar algo ou alguém. A passagem do Evangelho que ilustra isso é a cena da mulher perseguida pelos homens que a acusavam de adúltero, e que Jesus, confrontados ali por eles, diz: olha, quem estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra, então. E os homens, envergonhados do que eles estavam fazendo, porque eram conscientes de que carregavam erros. E Joana de Ângeles nos fala também que o que Jesus escrevia na areia era justamente os defeitos, os vícios que cada um daqueles acusadores da mulher tinha. Era muitas vezes o mesmo adultério que eles condenavam nela, era o que eles carregavam no coração. Então vejam, essa lição de Jesus, ela é muito poderosa para a nossa vida. Pararmos tanto de avaliar os outros, de julgar os outros nesse novo ano, de condená-los e nos avaliarmos mais. E só para a gente fazer uma parte dessa passagem do Evangelho que é tão importante para a nossa vida, Jesus disse que quem estivesse sem pecado poderia tirar a primeira pedra. Ele não tinha pecados e ele não atirou a primeira pedra. É interessante essa situação, porque o que ele fez com aqueles homens foi justamente de confrontá-los, né? Ele, sendo puro como era, deu uma condição e ele não usufruiu dessa condição. Ao eles se afastarem envergonhados, Jesus pergunta: mulher, onde estão os que te acusam? Não sei, Senhor. E ele diz para ela: nem eu também te acuso. Vai e não peque, Senhor. Olha quanta generosidade nessa ação. Olha quanto Jesus tem a inspirar para nós em cada pessoa acusada que chega até nós. Seja acusada por nós mesmos ou pelas outras pessoas. Eu talvez possa não estar cometendo o erro que a pessoa comete e que está sendo um motivo de escândalo para ela, mas eu não tenho o direito de acusá-la. Eu não tenho o direito de condená-la. Eu só posso dizer: meu irmão, vá e não erres mais. É a grande lição que Jesus tem, por isso que ele é tão importante para as nossas relações. Porque o que nós mais precisamos hoje em dia é de perdão uns para os outros. É de a gente ter um espírito mais fraterno, mais aberto, dentro de casa, no ambiente de trabalho. A gente cessar essas rivalidades, essas guerras ocultas que existem nos meios que nós passamos. E a gente vê o nosso companheiro, o nosso colega, como um irmão, às vezes doente, perturbado, mas não entrar nesses jogos que muitas vezes que nós presenciamos e vemos as pessoas se degradando. É a gente realmente ter o coração, como Jesus ali, de não condenar, não julgar, não sentenciar ninguém. E um ano novo é a oportunidade de esquecer as faltas alheias para conosco. Às vezes a gente consegue fazer muitas coisas, mas não consegue perdoar alguém que nos ofendeu, que nos agrediu. E libertar-se de mágoa é o maior presente que nós podemos dar a nós mesmos. Perdoar alguém, não ter ressentimento para com aquela pessoa, é a maior possibilidade que a gente tem de libertação da nossa consciência. Porque ao perdoá-lo, nós tiramos uma carga interna muito grande. Nós passamos a dormir tranquilamente, passamos a nos sintonizar mais com o bem e com o amor. Perdão é libertação para quem perdoa, não é para quem é perdoado. Porque quem é perdoado está marcado pelas leis divinas e enfrentará no momento oportuno da sua existência as consequências do seu erro. Agora, não perdoar e ficar rememorando mágoas, ressentimentos, é algo que tira a felicidade do indivíduo. Existem pessoas que às vezes chegam a uma idade muito avançada tendo mágoa da sua primeira infância. Às vezes de uma mãe que não pôde atendê-lo quando ainda era pequeno, de um pai que não tinha às vezes condições emocional para ser pai, mas estava naquele contexto. E a pessoa carrega a vida inteira mágoas por não ter sido amada. Então, perdoar essas pessoas e libertar-se dela, desse peso da mágoa, é para o indivíduo se sentir feliz no presente. Veja, quem é mais censurado? Aquele que nos magoou uma vez ou nós que carregamos a vida inteira aquela carga de ressentimento? Nós nos impomos sofrimentos, às vezes, maiores do que as pessoas nos põem. Então, perdoar é libertação para nós mesmos. É uma forma de a gente encontrar paz imediata. E Emmanuel também nos recomenda que um ano novo é a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Quantas oportunidades nós podemos ter de auxiliar neste ano? Inúmeras. Nós podemos auxiliar nos trabalhos da Casa Espírita, nos trabalhos de um centro comunitário, os trabalhos de uma ONG. Nós podemos hoje no mundo escolher qualquer causa que nos agrade para auxiliar. Se eu me compadeço do idoso, eu posso procurar uma instituição que o ampara para auxiliar. Se eu me afino mais com a causa das crianças abandonadas, existem inúmeras instituições voltadas a elas. Se eu gosto mais dos animais, existem inúmeras ONGs, inúmeras associações voltadas à proteção dos animais. Então eu posso escolher aonde eu me sinto melhor para colaborar, aonde eu me sinto mais afinado para ajudar. Então nós temos grandes oportunidades do serviço edificante. E por que é tão importante a gente trabalhar em equipe, a gente colaborar nas boas causas? É fundamental porque no convívio com outras pessoas nós aprendemos. No convívio de outras pessoas nós criamos simpatia para conosco. Ao oferecer algo a alguém como auxílio, instrução, amparo, donativo, eu crio uma onda de simpatia comigo. Eu estabeleço vínculos com as pessoas. Eu encontro, às vezes, o amor da minha vida. Eu encontrei na Casa Espírita a minha esposa. Nossa, se eu nunca tivesse ingressado lá, a espiritualidade teria que ter dado outros caminhos para a gente se encontrar. E encontrei grandes amigos em todas essas caminhadas que a gente vai ao longo da vida, nesses trabalhos que a gente vai buscando. Então a compensação é muito grande. Aprendi com os erros das pessoas que eu encontrei, mas aprendi muito com o acerto delas. Então a gente tem uma grande oportunidade de crescimento quando a gente se associa em obras voltadas para o bem. Porque quem é que está no bem? Pessoas bem intencionadas. quem é que inspira, não só a casa espírita, mas qualquer organização humana voltada para o bem? Espíritos de natureza superior. Naturalmente, quando eu estou nesse meio, eu tenho a atenção deles para comigo. À medida que eu me esforço para que aquela obra se engrandeça, eu me torno ali não só um grande colaborador, mas também uma atenção daqueles seres mais evoluídos que se compadecem daquela causa. É um intercâmbio extraordinário que existe. É, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda o próximo e você será ajudado também, porque cresce nessa situação. E as oportunidades de serviço são inúmeras, cabe a nós descobrirmos. Jesus, no episódio ilustrado pela imagem, como um espírito puro, sabia, mais uma vez, como ajudar aqueles homens que ainda não tinham entendido bem a sua mensagem. O que que ele fez naquele momento? Eles, confundidos pelo orgulho, pensando quem é o maior entre os discípulos, ele diz: olha, o maior entre todos vocês é o que se fizer o servo de todos. E aí, para demonstrar, ele pediu a bacia, a água e lavou os pés dos discípulos. Eles ficaram confundidos: como um mestre se ajoelhar para lavar os meus pés? Jesus mostrou para eles: olha, se eu lavo os seus pés, por que que você não lavaria os pés do seu irmão? Se eu te amparo, se eu te auxilio, eu sou o mestre, por que vocês pensariam que entre vocês existe alguém superior? É assim para a gente também, dentro do nosso lar. Nós não somos o mestre, nós somos irmãos do lar. Então nós temos que nos auxiliar mutuamente. Na casa espírita, nós não somos o mestre, nós somos irmãos ali. Então nós temos que nos auxiliar mutuamente. No ambiente de trabalho, embora um possa ser chefe e o outro subalterno, no fundo, do ponto de vista espiritual, somos todos irmãos ali. Todos temos que nos auxiliar ali. Não existe um maior que não é o servidor de todos. É essa a forma que a gente tem que encarar a vida, para que ela possa ser melhor aproveitada do ponto de vista espiritual. E aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Como já vimos, se eu me associo a pessoas bem intencionadas, pessoas que buscam o progresso, eu reforço nelas essa busca e reforço em mim também. Então, buscarmos realmente realizações junto a pessoas bem intencionadas, nos associarmos às pessoas que têm ideais superiores, é uma forma de reforçarmos em nós mesmos os nossos ideais superiores. Se optar por frequentar um bar onde tudo que é infeliz é muitas vezes comunicado ali, e eu só participar daquelas ideias, que tipo de estímulo eu tenho para a minha vida? É aquele que aquele ambiente pode me dar. Se eu busco uma associação de pessoas desejosas de progresso, de crescimento, de cultura, de aprimoramento, é o que eu vou colher nesse ambiente. E, para finalizarmos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então esse novo ano tem que ser essa grande oportunidade, permitir realmente que os ensinamentos de Jesus conduzam a nossa vida. Permitir que essa ética que ele veio trazer de vivência entre as pessoas, de maneira harmoniosa, pacífica, colaborativa, de entendimento, de aceitação, de cooperação, passe a permear os nossos projetos. Nós vamos perceber que nós vamos conquistar muitas coisas. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude nessas realizações desse novo ano. Muito obrigado a todos pela atenção.